Já faz dias que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre vem me ver. Pois nos sonhos está presente, não vejo a hora de adormecer pra encontrar você, pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. Um dia passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Joga a mão pra cima que agora é de você, de vocês. De... Sua boca na minha, dois loucos de amor. Você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. O dia passa e eu louco pra ter aquele sonho. E aí, primão? Adriano? Joga a mão pra cima de vocês! Sim! Eu acho que pode ser mais forte, pode ser mais alto. Diz: pra eu te abraçar, canta Gitaúna, canta Gitaúna. Pra eu te abraçar, sua boca na minha, dois loucos de amor. E a gente faz amor, e a gente faz amor. Em nome da Junção Produções, tem mais sucesso, Pepa.